4x4, vida. Ei. Minha mãe não me fez fraca, quando sou não transpareço fácil. Mulher preta é vista como aço, então dispensa comentário. Inclusive não disputa meu espaço, seu mundo que tá o contrário. Meu corre sempre tem propósito, pra mim pouco importa o valor que tem o seu ódio. Se seu custo de vida ultrapassa 3 salários, se sua bolsa nova custou metade de um carro. Eu não sou única, pacífica nem branca, por isso meu discurso não tem privilégio, baby. Você já viu uma negra chamando a outra de mana? Não, isso não é uma gíria da minha gang. Você sabe que eu falo as vozes da minha cabeça, mente, e existe como um alerta, né? Devolve o desconforto pra racista, porque crime na cadeia vai ter tempo pra pensar na merda. Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Progresso e grana, progresso e grana. Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Eu acho pouco, né? Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Progresso e grana, progresso e grana. Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Eu acho pouco, né? Recusei milhão pra ser real. Eu fiz sexto sentido mais tranquila e voltei no ódio. Ele só tem dinheiro a oferecer, eu acho pouco. Eu tenho rimas, esse é o meu maior negócio. Caí, já disse isso antes, hoje entendo. Se eu não me ver grandona, quem vai ver? Olhar pra mim agora, falar que me conhece é da hora. Cê me enxerga, mas duvido que cê consiga me ver, entendeu? Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Progresso e grana, progresso e grana. Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Eu acho pouco, né? Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana. Progresso e grana, progresso e grana. Nesse metro quadrado é só mulher, progresso e grana.